5-5, observe pouso do 737 Gol Varig final, após alinhar e manter pista no zero. Sequência livre, triplo para Romeu Lima. Livre até a volta, cara. Romeu Lima. Salvador, tá passando Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar 58 milhas noroeste em Salvador. Foi na proa de Bonfim para iniciar a chegada Bonfim, reporte para a descida. Chegada Bonfim, vai chamar para a descida o Lima, Kilo Zulu, corre. Lima, Kilo Zulu. E já com a informação, tango. Clear to Recife, flight level 110, Golf 677, runway 10. His departure is Conde, departure turn left. It's Cock 521-560, approach 19.35. Na 3155, o vento é 180 graus, uma dúzia nós, ao completar o alinhamento, decolagem autorizada. 3155, autorizado, decolagem da 10. Voo no 075 e descida para o nível 150, no momento cruza 170. Voo no 075, aciona identificação via chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Identificou via Mari 050 ou no 075. Solo, Gol no 807. Gol no 807, prossegue via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette até o 4, 807. Linha 327, chame sendo Recife 125 decimal 1, Alter 133 decimal 25. 251, confirmando, alternado? Alternado 133 decimal 25. 3625, grato, boa tarde. Olho passaria 2231, passando 070 para 2, meu peço. 2231, controle ciente, autorizado ILS X-ray pista na 0, reporte estabilizado. Autorizado LS, X-Ray down no zero, reportar estabilizado. Passaria 2231. Na 3155, legalado 52, controle 119.35, boa viagem. 3935, obrigado. Bom final de semana. Nada, igualmente. Controle Salvador, tá 3155, decolado na sua escuta, cruzando 1510 da EL. Então, 3155, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL, possibilidade de curvar a direita para o de da EL, direto? Negativo, então 3155, mantém a saída. Mantendo a saída, 3155. Decolagem Condor 2-0. 180 graus, uma dúzia de nós, decolagem autorizada, Condor 2-0. Decolagem Condor. Patango Lima, Kilo Zulu, desça para o nível de voo 060. 060, Lima, Kilo Zulu. Gol 1075, via chegada Mari, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no meio. 3000, ajuste 1-0 no meio, via chegada Mari. 1-0, 75. Lima Kilo Zulu, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no meio. 4216, Lima Kilo Zulu. 35401, chame Centro Recife, 125, decimal 1, TR 133, decimal 25. 25133, afirmativo. Decolado 54, controle agora 1935, boa viagem, Condor. 1935, grato. 3-1, obrigado. Ah, hotel Yankee. 180 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Condor 20, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saída da EL. Subindo para 360 na Dael, Condor. E Salvador, muito boa tarde. Passada 2231, baixada e travada. Uma milha por cento. Passada 2231, continua aproximação, pista no zero, agora a liberação. Bandeirante já iniciou a rolagem, pista no zero. O vento é sul com 13 nós, 1016 altímetros, aguarde, pista livre. Na sua escuta, 2231. Salvador Tower, Brasília Foz 2317. Taxi Hotel, Red Cross 1-8. Maintain position, Brasília Foz 2317. Maintain position. Passaria 2231, no pouso autorizado, pista no zero, 170 graus, uma dúzia nossa. Passaria. Autorizado pouso na 1-0, passaria 2231. Tapatango, Serra do Yankee, decolado aos 5.000, 1935, controle, boa viagem. 1935, grato, uma boa tarde. Controle, Salvador, Tapatango, Serra do Yankee. Convém para o controle? Tapatango, Serra do Yankee, decolado no momento na Dial. Papatango Sierra Hotel Yankee, contato radar da decolagem, submantém a nível de voo 120, autorizado para o de coral. Autorizado para o de coral, autorizaria esse, o nível de uma centena como nível final? Sierra Hotel Yankee, aguarde. Entendi, vai dar. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3567, transfere sem datão. Tan 3567, aciona a identificação via chegada POF, desça para nível de voo 050. 057 na POF, Tan Hotel Yankee, mantém a nível de voo 120. Gente, 120, aguardando, se possível, com o centro ou uma centena. Force 2317, clear across runway 1028. Maintain this frequency until holding point runway 10, come right for takeoff. Passaria 2231, solo 59, libera direita 121, décimo 9. Direita 219-2230. 1-075, via Mari, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no meia. Via Mari para 2000, ajuste no 0 no meia, 1-075. 29, está na aproximação final, trem de pouso baixado e travado. 5729 da Webjet, tráfego avistado, pista 0, pouso autorizado, vento é sul, uma dúzia 9, altímetro 1-0, no meia, pouso autorizado, sem chuva, pista seca. Leu meu pensamento, senhor, ia perguntar isso agora, livre pouso 170 com uma dúzia, obrigado, 5729. Nada. Two, three, one, seven, red for takeoff. Echo short, fine up, this draft, line up and wait, runway 10. Chame Centro Recife, 0251, alterne 1-3-3, decimal 25. Deixa eu chamar o Centro Recife agora, tá 3955. 5, autorizado ILS X-Ray, pistão 0, reposta estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizado no 075. Dona 403, pistão 040. Solo, boa tarde, Web 5729. Livrou na sua escuta. 5729, muito boa tarde. Prossegue via Alfa Juliette para meia dúzia. Alfa Juliette 62, muitíssimo obrigado, um ótimo serviço e até a próxima. Até. Alô Salvador, boa tarde, Azul 4118, Centro da Tango, para autorização de tráfego com fins nível 320. 330. 380 está autorizado, a sua rota será Leda Bridge, após o Lono 6 até Confins. Decola da 10, saída da El, Leda Bridge, após decolagem curva direita. Aciona 5165 no transponder, 1935 é a frequência do controle. 5488, oficial em identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Via Mari, 060, trip 5488. Controle, voo 1755, formação Tango. Gol 1755, oficial em identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 070. Na Bonf, 070, gol 1755. Controle, você é Alta Yankee? Certo, Yang, prossiga. Ok, nós gostaríamos de prosseguir com uma centena como guia final. Sua TCS aqui na área de Brasil, você tem que manter o 120 devido à notância, Rota Yang? Afirmativo. Então, o senhor quer manter uma centena e lá na área você vai ter que manter 120, positivo? Tudo bem, positivo, até lá já gastei combustível. Eu não entendi seu questionamento. É que até na Santa Brasília eu já gastei um pouco de combustível, fica mais fácil pra subir. Sim, a gente mantém uma centena, o Serra Tayane. Salvador de Pato, good afternoon. Brazilian Force 2317, passing now 1800 feet, contact the Pato. Air Force 2317, raise the contacts on the Pato, require them maintain flight level 110, contact the Pato. Count the battery, clear climb 110, Brazilian Force 2317. Controle, o gol 1075 está estabilizado em LS, baixa travada. Gol 1075, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 1186-1075. Bom dia, o gol 1075 estabilizado em LS, trem baixado travado. Gol 1075 avistado, pista 10 pouso autorizado, vento 170 com 14 nós, pouso autorizado, gol 1075. Autorizado pouso para o gol 1075. A pista está seca, ok? Sem chuva na vertical. Se encontrar chuva só na final, acredito já esteja parado também. Ok, ciente no 075. Tenho 4 mil? Está para 2 mil pés, ajuste no 096. 2 mil no 096, o Lima Quilosulo. Na rota do plano, decola da 107, saída da Euleda Bridge. Aciona 5156 no transponder, 1935 é a frequência do controle. Serra, Hotel Yankee, falando que foi coordenado com Ilhéus a partir da posição DND, deverá subir para o nível de voo 120. Yankee, Yankee. Para você também. Vitor Indio Juliette, prossiga. Para nós. Lourenço Mil Pés, decola da 197 no Axé, após decolagem direita. Aciona 0160 no transponder 11935, a frequência do controle. Pessoas a bordo, Julie. 20, bom, Patrick. Tracionamento de táxi, torre 1186, altímetro 1016, tem bom voo. Você era no 398, tracionamento é de zero, chame quando pronto para cópia. Tracionamento de zero, chame quando pronto para cópia. Papatango Lima, Kilo Zulu, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para uma 140, autorizado ILS, XA, pistola 0, reposta estabilizada. Esquerda, 140, vai reportar estabilizado, Lima, Kilo Zulu. ...67 via Bonf, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no meia. 2000 no 0 no meia, tanto 3567. Golo 075 no solo, Zulu 0, ao liberar a direita, 121 décimo 9. Direita chama 121 décimo 9, voo 1075. O Michael Vito afirmativo, suba para 2000 pés, ajuste 1 a 0 no meia, proa da posição Itape. O Salvador, o gol 1075 livrou. 1075 prossegue via Alfa Juliette para 07. Alfa Juliette 07, 1075. Gol na 755 via Bonf, desça para 3000 pés, ajuste na 0 no meio. Via Bonf 3016, gol na 755. Ô Salvador, pode manter 250 nós até mais próximo, altan 3567. Altan 3567. Confirme o motivo? Acionado 1398 da Força Aérea está autorizado para Natal, nível 1050 pela Golf 677. Decola da 10, saída Conde, após decolagem curva esquerda. Aciona 5143 no transponder 11935 a frequência do controle. 67, redução para 1909. Está reduzindo, Sérgio. Trip 5488, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite ao curso do localizador. Desça para 4000 pés, ajuste 1 a 0 no meia, redução para 1909. Marcou 360, para 360, vai descer para 4000 pés, ajustado em 1017. Aproximação 90, reduzindo 5488. Localizador Lima Kilo Zulu. Patango Lima Kilo Zulu, complete aproximação. Chame torre 118, decimal 6. Torre 18-6, boa tarde, bom fim de semana. Torre, boa tarde, Patango Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, baixou, travou, pista 10? Afirma, tio, vai pousar na 10 mesmo, tio. Confirma o vento? Confirmo, vento 170 com 15, pista 10, seca, sem chuva, pouso autorizado, Lima Kilo Zulu. Livre pouso no 0, Lima Kilo Zulu. 398 autorizado até o hotel, e quando no hotel chama a torre em 118.6, altímetro 1016, tem bom voo. Autorizado até o hotel, chama a torre em 118.6. Cópia. Pronto, mas está autorizado para Brasília, nível 320 pela Pesolo ONO 7. Decola da 10, saída Gole, transição Ofito, após decolagem, curva esquerda. Correção, após decolagem, curva direita. Aciona 54 no 2, transponder 11935 a frequência do controle. Número 6321, autorizado 320 para Brasília, via Upper Zulu 17, defalda 10, curva direita, Golden Fito 5412 e o controle em 1-935. Protegimento correto, chama para o push, Oxa. Gostaria. Lima para aquilo, muito boa tarde. Mantenha, me escuta e aguarda, é o número 2. Oxané 6314, pronto, cópia? 5360, Gadião. Oceaner 6314, pronto, cópia? Consigo. Está autorizado para Petrolina 340, nível pela Pesulu 20. Decola da 10, sai da Momo, transição Flock. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5177 no transponder. 11935 é a frequência do controle. Vá de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86-135-67. Bom, na 755, desço para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado ILS, XR, pista na 0, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, gol na 755. Se você tiver questionamento, chama táxi, 6314. Autorizado, reporte o táxi. 3.000 pés, 0.96. Meta e táxi, chame para ingresso no 7, Julia. Ô Salvador, tá 3.567, trem baixado, travado. 6.3567, continua aproximação, aguarde liberação, pista no 0. Guardar, tá 3.567. Lima, Kilo Zulu, no solo azul, no 5, libera direita na Delta, 721, décimo 9. Delta, 729. Novamente, Zulu. Autorizado para Massoró, 330 é o nível pela Peruísque 50. Decola da 10, sai da Momo, transição GBIC. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5404 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Irmão. Aquilo, para acionamento e táxi, torre 118.6, altímetro 1016. Pessoas a bordo, por gentileza. Sede da TAM, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 160 graus, uma dúzia nossa. Trem baixado e travado. Livre pouso, 110-735-67. Pista seca, sem chuva e o altímetro no 0-16, 1016. 1016-3567. Aciona 5136 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Do 360 para o Galeão, decola da 10, só confirmando a Prewhisky 850, é a aerovia? A Peruísque 50, Bidev, EP November 857, Serra Golfo Romeu, Apesulu no Meia, Bride. Perdão. Apesulu no Meia, Bride, Gruf, Apesulu no 4, Toquim. Primeira polícia 50, 360, Dael, Leda, Bless e 5136, 11935, fica 10. O 97. A sua saída da El Leda Bidev. Em Bidev decepta por isso com 50. Obrigado, boa tarde. 35488, desce para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado ILS XR, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000, reportará. Sapatão Gutierra, Hotel Yankee, serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste Salvador, mantenha o nível de voo 110 até a posição DD, após 120, chame Léo, frequência 120, décima 1. 201, uma boa tarde, Yankee. Confirme? 170 graus, aprovado com a pista 17, 14, 9, livre decolagem, uniforme. Boa tarde, tá 3217, informação Tango, autorização 360, confirme. 3217, está autorizado para Confins, nível 360, pela Pesulu, correção, saída da El, Bri, correção. A sua rota será Leda, Bride, Pesulu na meia, decola da 10, saída da El, Leda, Bride, após decolagem, curva à direita. Aciona 54 no 4, transponder 11935, é a frequência do controle. Afirmativa, 360 está autorizado, saída será da El, Leda, Bride, curva direita após decolagem, a rota pela Upper Zulu 16, 54 no 4, transponde 19.